chega de histórias, esquece essa transa. Você não precisa apelar para mim. Não vê você que não é só vingança. Até sua gente deseja seu fim. Todo Israel ante Judas se inclina. Nunca ninguém vai poder esquecer. E além do mais, não foi má propina. Nunca o seu beijo vai tanto valer. Jesus, que estás me ouvindo, eu juro que fiz só o que você quis. Cristo, eu sou um vendido. Eu sou o culpado do que nunca fiz. Eu fui manchado com sangue vertido. Não há perdão para o crime que eu fiz. Eu fui manchado com sangue inocente. Sente que é tarde pro crime, pro crime, pro mal que eu lhe fiz. Não sei mais como amá-lo. Ele me emociona. É um homem, é só um homem. Um rei não é, é um qualquer, igual a qualquer um, tal como eu sou. Quando ele morrer, vai ser o meu fim. Ele vai me amar.